É, né, bro? Esse é povinho crescendo olho em nós. Polícia invadindo o barraco e tal. Dá tiro, fazer o que, né? A inveja é foda. Mas aí, parceiro, o que é bom ninguém segura, né? Dois corpos e duas almas e um só pensamento. Os dois lutando com rap, tanto sofrimento. Busão na madrugada, altos riscos na estrada. Será que vale a pena ou tanta luta por nada? Fome, frio e sede, quem ouve não entende. Vielas, altas favelas, várias quebradas, amigos recentes. Sonho tenho sim, branco, quero conquistar. Dois me sentindo pra frente, dez me segura no mesmo lugar. Às vezes vejo coisas preferível não enxergar. Tanto de rap, de tanto moda, rebola jaca. Deixa pra lá. Só quero a parte que me cabe, canto aquilo que vivi. Brasília, DF, Estância 1, Buriti. Todo em torno sul, Ceilândia pra Maltina, Valparaíso, Camo, rap, bomba, Santa Maria. Explodiu, explodiu, FDM pra todo o Brasil. São Paulo, Ribeirão, interior, já curtiu. Ribeirão, Marinsec, Adão do Carmo, Favela, Mangueira, Jandaia, Vila Carvalho. Reconhecimento de quebrada a quebrada. São tantas, salve as demais quebrada. Assim que se conquista, na força, na luta. Mas não abaixo cabeça pra nenhum filho dar. O sistema tá aí, covarde tem bastante. Infelizmente de forte fragante, briga constante a todo instante. Aí covarde, invade a goma de um rap, né? Sem mandato e tira sangue.